Com a fé de quem olha do banco a cena do gol que nós mais precisava na trave. A felicidade do branco é plena. A pedra em brasa e barranco, que pena. Se até pra sonhar tem trave. A felicidade do branco é plena. A felicidade do preto é quase. Olhei no espelho, encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver de algema. Pra dizer, ó, não falei no fim das contas que esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha. Estopa o céu, mas terminou no chão. Esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha. Estopar o céu, mas terminou no chão. Ela quis ser chamada de morena, que isso camufla abismo entre si e a humanidade plena. Raiva insufla, pensa nesse esquema. A ideia imunda, tudo imunda. A dor profunda é que todo mundo é minha antena. Paizinho de bosta, a mídia gosta. Deixa eu falar que é medalha de quem corre com fratura exposta. Apunhalado pelas costas, esquartejado pelo imposto imposta. E como analgésico na resposta, que um dia vai tá nos conforme. Que um diploma é uma alforria, minha cor não é um uniforme. Hashtags preto no topo, bravo. 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. Quem disparou usava fardo. Mais uma vez, quem te acusou nem lá não tava. Porque um corpo preto morto é tipo os hits das paradas. Todo mundo vê, mas essa porra não diz nada. Olhei no espelho, encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver drogado. Pra dizer, ó, me falei no fim das contas que esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ter pele escura é ser esmalha, esmalha, esmalha. Esmalha, esmalha, esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Primeiro, sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho usar correr, separa ele e manda eles debater com a bala que vara eles, mano. Infelizmente, onde se sente só mais quente, o lacre ainda tá presente. Só no caixão dos adolescentes, que ser estrela e virou medalha num boçal. Que coincidentemente tem a cor que matou seu ancestral. Um primeiro salário, duas fardas policiais, três no banco traseiro, da cor dos quatro racionais. Cinco vida interrompida, moleques de ouro e bronze. Tiros e tiros e tiros, menino levou 111. Quem disparou usava farda. Quem te acusou nem lá não tava. É a desunião dos pretos, junto à visão sagaz de quem tem tudo, menos cor, onde a cor importa demais. Quando o Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol, eles não aguentam te ver lindo. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver no lixo. Pra dizer, ó, oh, falei no fim das contas do lixo. Esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha. Que estocar o céu, mas terminou no chão. De pé escuro, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha. Que estocar o céu, mas terminou no chão.